11, Guardião 02. Camará no solo controlado, no pátio do Braés, Guardião 02. Controle ao gol no 983. Prossiga. O Papatango Juliette Bike Juliette está mantendo 500 pés na orla. Solicite se tem alguma informação para ele. Informação para o Papai Romeu Juliette Mike Juliette é que Aracaju, a pista lá, está fechada até 1645. 1645, se ele alterna algum aeródromo em Aracaju. Pode, pode. Ok, o Juliette Mike Juliette é o gol no 983. O Salvador te informa que Aracaju está fechado até 1645. Quer saber se o teu alternado. Está em obra até 1645, Zulu. O controle, o Mike Gillette já vai informar, ok? Gente, obrigado pela ponte. O controle, o Juliette Mike Juliette vai prosseguir para Salvador, que vai fazer um 180 aí pela orla e vai prosseguir para reabastecimento. Ciente, por gentileza, informe, reporta 5 minutos fora para instruções em gradificação de tráfego. É o controle Salvador em ponte para o Papai Romeu Juliette Mike Juliette. Ciente, o Mike Juliette é o gol no 983, solicita. Salvador solicita que você reporte 5 minutos fora para instruções. Até 1645 Zulu. Agora são 1350. Ok. Quem Salvador, o gol no 93 pode para o Papa Romeu Gillette e Mike Gillette, ele está ciente. Gente, obrigado pela ponte. Ah. Salvador, bom dia, o gol 176, informação, Leila. Para Recife, a nível 390, aguarde, coordenação. Ó, no 290, seria pro Caracaju? Afirmo, pode preparar. Obrigado. Guarde LS X-Ray para pista 90, gol 765. Sendo para o 5000 pés via Aban. Confirme aquela sua descensão, a pista? Permanece, os primeiros 1.200 metros impraticáveis, gol no 765, vigilância radar. Gente, chegando via Aman, solicita o final do GPS, dá 1-0, gol, 1-7-5. Gente. AVC Foxtrot, vento 170 graus a nós, agora entrando. O decolar está iniciando, Brava, que vocês podem... Autorizado Salvador para Recife, melhor do mundo. Nível 390 autorizado. Aerovia Peruí se impôs. A decolada 1-0, curva esquerda. Perfil Puca, Aracaju. Código 5564. Frequência do controle 1-9-35. Torre operando em 1-8-6. Positivo, 390 autorizado para Recife. Via rota do plano. Puca, Aracaju, esquerda 5564-1935-186. Ou 1-2-6-0. Reto, gol 1260, portão 05, tinha plantado pushback e acionamento. Reportará, gol 1260. 5 ou 065? Para 85, para a barra, tá? E aciona o código normal, Juliette Seatango. Quase. Tube mantenha inicialmente 1500 pés, após através do farol da barra, Juliette Seatango. Motorar no pé, já estava fora da barra, o Serra Tango. Motorar no pé, já estava fora da barra, o Serra Tango. 02291, prossiga. Tá 2291 no controle. Tá voando na proa de Alagoinhas? Voando na proa de Salvador. A chegada Bonf, ou Força Aérea 2291, aguarde instruções, mantendo nível reporte para descida, mantendo nível 100. Chegada a MAN, aguarde LS X-Ray pista 90, com os primeiros 1.200 metros impraticáveis, ajuste 90 no 5, 2291. A chegada Bonf, aguarde LS X-Ray com glide inoperante, com os primeiros 1.200 metros impraticáveis, ajuste no 0 no 5. Reporte para descida ou passando a Lagoinha, Força Aérea 2291. Bono 765, desse mantenha 2.500, via reporte, iniciando o procedimento de GPS, RNAV, está autorizado, Bono 765. 2.500, via Cozerá iniciando RNAV, após toque vai direto Sierra Victor 368, ok? Presente, caso deseje, está autorizado, Sierra Victor 368, descendo até 2.500. Até 2.500, vai manter esse perfil aqui para evitar uma formação, obrigado. Certo, informe a radial ideal de saída, é a 290? Sim, Matheus, estou com você de acessão? Ah, não, ainda mantém ainda, devido a tráfego. Reporte para o rol da barra, Juliette de Serratão. Tchau. Tá. Gol 1765, Sierra Victor 368, iniciando um Javisó Pista. Sente, agora transferência de comunicações, Gol 1765. 765. Controle. Gente, tem o código aí, 4230, condições normal, ingresso no corredor Interlagos, Juliette, Mike e Juliette. Mantendo-se regras de voo visuais, não atrasa o momento a reportar. O que usa é a 1-0, com os primeiros 1.200 metros impraticáveis, ajuste 1.015 e o vento de 1.50 graus com 6 nós. Juliette, Mike e Juliette. Primeiros 1.200 metros impraticáveis. Aeronave é um helicóptero? Sente. Reporte, conhece o setor de buraquinho? Sessão 085 na rádio ideal de saída, Juliette Serra Tango. Gol 9765, torre 1186. 186, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, gol 1765, a 3 milhas do Sierra Vitor 372. Interlagos, confirme. 5. A cabeceira está deslocada em 1.200 metros, continua aproximação, aguarde autorização para o pouso, homens e máquinas no trecho fechado, ok? Ciente do deslocar, cabeceira deslocada, o gol 1765 aguardando autorização. Isso aí, mantenha o nível 060, Força Aérea 2291. Força Aérea 2291, mantém nível 060. 1765, só para informação, temos uma viatura da Infraero, uma picape amarela lá da esquerda da pista com... na parte gramada. O vento 160 graus, 8 nós, tem o pouso autorizado, checa o trem. Trem baixo travado, livre pouso, gol 1765, ciente da viatura. Irmão, então, qual o destino? Diego, mantendo a escuta aguarde, vou entrar com contato com a Salies para a notificação, ver se já chegou a sua notificação. Chamando o Salvador. Gente, capitão Elon 02 no POB, comprou a norte. O 15 minutos no tempo de voo. Tá livre da colagem, vento 180 com 612 nós. 02, chame fora do solo. Deseja pousar na 1-0 ou 1-7, confia. Vai ficar a cargo da torre então, reporte e... pro próximo já do aeroporto, ao setor norte do aeroporto, Papai Romeu, Mike Juliette, Juliette, Mike Juliette. Guardião 02. Estimativo, mantenha presente proa e aguarde todas as comunicações, só coordenar com o controle aqui, por gentileza. Se a torre autorizar, o guardião vai ficar no máximo 5 milhas, vai chamar de novo a torre para um pouso aqui próximo da área de influência. Ok, 5 milhas afastado então, pode manter a minha frequência, guardião 02, acionado normal, transponder 0102, guardião 02 na proa norte, mantendo a minha frequência então. Na frequência da torre, proa norte, guardião 02. O 1765, no solo 04, direito 129. Direita 219. O alvo vira direito, copia? Anabata, autorizado Salvador, voo local, afastado até 20 milhas, corredor forte, 1 mil pés. Decola da 17, curva esquerda, 1 mil pés, corredor forte, 0151, quadro padrão 0151, frequência do controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6. Salva vida Juliette, cotejamento correto. Para fundamentar que decolagem, chama agora a torre 1 no decimal 6, ajuste padrão. Quais são? Ajuste agora está 1 no 0 no 4. Confia em PLB? Solo Salvador, muito bom dia. Gol no 765, está na táxi foi Alfa. 765, táxi autorizado. Prossiga via Alfa. Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. Gol no 765. Taxi da bata. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02. Torre pode realizar o Guardião realizar um pouso no batalhão do Chuck Shock. Um pouso onde? Batalhão de choque. Ok, chama para o regresso. Chamada para o regresso, Guardião 02. Olha, o Mike Juliette está subindo para 1000 pés. Graças a circuito de tráfego. Força Aérea 2291, solicita manter a proa sul para levar para informações. Avanço, solicitou desvios. Afirmo, lembrando formações. Autorizado desvios, reporte quando tiver condições de voar no rumo de Pelô 2291. 2291 reportará quando tiver condições de voar para Pelô. Torre Salvador, Guardião 02. 02, prossiga. O 02 fez um toque repetido aqui no choque. Está prosseguindo para pouso aqui no batalhão de choque. Sente. Então, um para o pouso no batalhão, chame para a nova decolagem, então, Guardião 02. Chamará para nova decolagem, Guardião 02. Tango, Sul mantém nível 085, chame agora Recife na frequência 1288, câmbio. Assunto 128, pronto. 128, decimal 8, Juliette Serra Tango. Por favor, Gonçalo, vou atrás. Flight 04 level 410, Salvador Recife. Salvador Grand America 980. Firm, flight level 410, to Recife. Going to Recife today, requesting IFR clearance to Miami. Mike Juliette, ciente do tráfego, mantenha no meu pé. Intenção de pouso seria qual pista? Pode ser que fique mais fácil para o senhor para agilizar o tráfego, Mike Juliette. E por agora não teria empecilho nenhum para a pista 1-0, deslocada em 1.200 metros devido a obras, ou para a pista no 7, também em toda extensão, ok? A gente prossegue então para o 7, vamos ingressar numa base direta, se possível. Então, inicialmente mantenho no meu pés. Conhece a área de Lauro de Freitas aqui no setor norte e nordeste do Dourado? Negativo, senhor. Aqui não, só para informação, tem helicóptero da Polícia Militar no setor aproximado de Pena do Vento da pista 1-0, porém está mantendo de 500 a 200 pés, ok? Em patrulhamento naquela área. Positivo, a gente tem o mesmo ticket. Aqui, o Guardião 02 na escuta? Pulo. Eu tenho um tráfego vai passar na vertical no meu pé inicialmente para pouso piso no 7, ok? Pode estar ciente, grato. Juliette, Mike Juliette, então final direto no 7 autorizado, reporte na final baixando travada. O altímetro no 0 no 4 agora, 1014. 1014 vai reportar baixando travada, Mike Juliette. Alfa Vito Juliette, Tony. 7, inicialmente mantenha o ponto de espera no 7, aguarde para ingresso. 3895 para Guarulhos, 340, aguarde coordenação. Portanto, 395. Guarda, 395. And Ground America 980. Yes, sir. If the wind is 150, then we will be able to take runway 10. Roger, take off runway 10. Confirm. Your plan is Recife or Miami? I have your plan Recife, flight level 3, correct, 410 to Recife, America 980. Yes, sir. The flight to Recife was canceled. We are going to be going Salvador to Miami, and requesting flight level 380. Your company has not had flight plan yet to America 980. Yes, sir. I'll give them a call. Aérea 2291, atinge Pelo, visando 040 para 2000 pés. Sente após Pelo, desce e mantenha 2000 no rumo de Duna, cumprindo o perfil da chegada. Ao interceptar o localizador, autorizado final LS sem glide, com os primeiros 1.200 metros impraticáveis. 2291. Força aérea 2291, autorizado a descer para 2.000 após pelo chegada ILS X-Ray, ciente que a pista pelo 1.200 interditada. ILS sem glide. Afirmativo, interceptar o localizador, autorizado LS. 2291. 2291, interceptar o localizador. Final LS. Romeu Juliette, Mike Juliette no solo aos 1:06, qual é o estacionamento ali está? Versão geral, parte 3. Sérgio, pode prosseguir o táxi em frente se quiser, ele vai lá na última. Já na última. Seu Heródromo, sabe onde qual é a parte, a versão geral? Vai ingressar à esquerda então, vai cruzar o pátio terminal de passageiros e chamar o solo em 1219 para ingresso no pátio, ok? Pia. Sim, senhor. Salvador Guarulhos, 340, autorizado, aerovia Peruí 50, decolando a 10, curva direita, subida da EL, Transandiner, código 5572, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Autoridade nível 340 para Guarulhos, pela El Peru Whisky 50, decoda 190, curva direita na saída da El Diner, 5572 ao transponder, controle 19.35 e a torre 18.60, tá na 395. O 95 tá correto, portão 01, no chão para pushback acionamento. Maratona 389. Juliette, Mike, Juliette, 43. Então prossiga agora Lima, ingresse no parte 1 e reporte ingressando no parte 3. And ground American 980. Gate number 11, request to start engine at the gate. And zero, maintain position and expect your clearance. Yes, sir. We'll maintain our position. Request to start one engine at the gate.